mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na marquejada, mas com a mente nela. O vaqueiro pra sofrer. Chorei na marquejada, eu chorei. Quando tocou a nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, chorei. Música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha morena, chorei. Eita, Nick Led! Assim só pode ir pra falar de vaquejada, viu? E tome shot, vai! Asa Branca FM. A rádio de Boa Viagem, Ceará. Essa aqui ficou eternizada em nossas lives. Aí, perdi a hora, mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração, levou o meu olhar. Eu sigo cego e feliz, Natal que vai cantar. Você! Pra com... te convencer, pra confessar, eu quero só você. Bora, Zé! Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição. Aí, vai. De conversar, te convencer, confessar, quero só você. Sei que isso não tem importância, pra você não faz sentido. Mas a noite aumenta a distância, me perdi no meu caminho. Me encontrei falando sozinho, sigo sempre sem destino. Pra te encontrar, pra conversar, te confessar, eu quero só você. Confessar, te convencer, pra confessar, eu quero só você. Agora vai! Asa Branca FM. Forrozão da 99. Esse é o shot miudinho. Tem que respeitar o forró. Só pé de serra 2023. Vai jogando pra cima. Menino, quero ver você requebrar essa batida que mexe com os corações. É shot miudinho no balancedo balançar. Menino, quero ver você remexer. Menino, quero ver você requebrar essa batida que mexe com os corações. É shot miudinho no balancedo balançar. Pode ver o forrozeiro no chamego, batendo as botas, levantando o poeirão. Ver a moçada fazendo um sapateado, no peneirado no cantinho do salão. Tá todo mundo dançando shot maneiro. Se a rudição tô botando é pra tora. No forró, no calor da brincadeira. Alô galera, agora vou perguntar: cadê o grito das mulheres? Ei! O outros homens também vão gritar. Ei! Alguém aqui já tomou uma e não tomou, pode tomar. Tá todo mundo animado, a miudinho uma forrosa. Menino, quero ver você remexer. Menino, quero ver você requebrar essa batida que mexe com os corações. A shot miudinho no balance balançar. Menino, quero ver você remexer. Menino, quero ver você requebrar essa batida que mexe com os corações. A shot miudinho no balance balançar. Batida que mexe com os corações, a shot miudinho no balance do balançar. Menino, quero ver você remexer. Menino, quero ver você requebrar essa batida que mexe com os corações, a shot miudinho no balance do balançar. Gosto de ver o forrozeiro no chamego, batendo as botas, levantando o poeirão. Ver a moçada fazendo um sapateado, um peneirado no cantinho do salão. Tá todo mundo dançando shot maneiro. Santo botando é pra adorar. Um forró no calor da brincadeira. Alô galera, agora vou perguntar: cadê o grito das mulheres? Ei! Os homens tão me vão gritar. Ei! Alguém aqui já tomou uma? Quem não tomou pode tomar. 99 FM. A miudinho a rosa. Ninguém não quero ver você remexer. Ninguém não quero ver você requebrar essa batida que mexe com os corações. A shot miudinho no balance do balançar. Menino, quero ver você remexer. Menino, quero ver você requebrar essa batida que mexe com os corações. A shot miudinho no balance do balançar. Ponta a ponta. Ponta a ponta. Só dá 99 FM. Eu vou te levar hoje num forró top. Vai ser muito bom, vai ser bom demais. Eu não quero ir só, quero ir com você pra ninguém dizer que me viu sozinho. Quero dançar bem agarrado, sentir seu corpo suado e aquele cheirinho. Quero dançar bem agarrado, sentir seu corpo suado e aquele cheirinho. Se você quiser, eu vou te levar hoje num forró. Vai ser muito bom, vai ser bom demais. Eu não quero ir só, quero ir com você pra ninguém dizer que me viu sozinho. Quero dançar bem agarrado, sentir seu corpo suado e aquele cheirinho. Quero dançar bem agarrado, sentir seu corpo suado e aquele cheirinho. Depois da festa a gente vai pra casa pra fazer amor. Você já me conhece, sabe que não vou ficar por muito tempo sem poder te amar. Até porque não tem nada de errado com o nosso namoro. A gente nunca briga, nunca teve choro. Eu gosto de você, nasci só pra te amar. Depois da festa a gente vai pra casa pra fazer amor. Você já me conhece, sabe que não vou ficar por muito tempo sem poder te amar. Até porque não tem nada de errado com o nosso namoro. A gente nunca briga, nunca teve choro. Eu gosto de você. Um forró como esse, desse jeito eu não poderia cantar sozinho. Com vocês, é o Barro Malé. Aí é maravilhoso. Se você

fique aí. Daqui a pouco tem mais músicas, só aqui na sua Asa Branca FM. Já pensou você ganhando uma cama box novinha aí na sua casa? Então se liga aí. A Asa Branca FM vai sortear uma cama box neste sábado, dia 15, no show da 99. Olá. Para concorrer, basta responder qual o nome da loja onde você compra no carnê, sem entrada e só começa a pagar em outubro. Envie seu áudio para o WhatsApp da Asa Branca FM, 889-8845-8499. Uma cama box pode ser sua. Participe, boa sorte! Oferecimento, Move Eletro, agora em Boa Viagem. Aqui a sua tarde tem mais emoção. Boa tarde, Asa Branca. Um abraço a todos aqui de Boa Viagem. Obrigado, Asa Branca, mais uma vez pelo espaço para a gente falar de acabador. E o próprio nome já diz tudo, né, gente? Não tem coisa pior do que a gente sair com aquela dor nas costas, dores nas articulações, dores nos ombros. Não tem coisa pior. Muita gente já fica até em casa, no sofá, na cama, aí não consegue mais sentir vontade de sair. E as dores continuam. Então é o seguinte, peça hoje na farmácia o Acabador, um gel massageador extraordinário, é o gelzão. Não é aquele gelzinho que você abre a tampa e meia hora depois já sumiu o cheiro, a textura, aí você vê que foi enrolado, enrolada de novo, né? Vamos de Acabador, que é um produto revolucionário, natural, que vai te deixar pra cima. Acabador, para você que tem torcicolo constantemente, aquela pessoa que sofre por causa do tempo em pé demais, vai de Acabador. Acabador, o próprio nome já diz tudo. Em Boa Viagem, você compra o Acabador somente na farmácia Mais Saúde, em frente ao hospital. Você está na Asa Branca FM, a rádio de Boa Viagem. Fala minha turma de Boa Viagem no meu Ceará, aqui quem fala é Xandinho Diferenciado e o meu sucesso toca aqui na Asa Branca FM 99.5. Tamo junto! Por favor, DJ, não toca essa música, porque se some vai pensar nela. Asa Branca FM. Funerária Nossa Senhora de Boa Viagem, a pioneira. Há 28 anos, atendendo bem a população de Boa Viagem e região. Atendimento totalmente gratuito em consulta médica e descontos em alguns exames. Reafirmamos o nosso compromisso com você, cliente amigo. Temos uma equipe treinada e capacitada. Funerária Nossa Senhora de Boa Viagem. Nessa, você pode confiar. Organização Zé do Isaías e Leonardo. Amigos aposentados e pensionistas do INSS, precisando de dinheiro, procure a Financeira Resolve para ter as melhores opções dos melhores empréstimos. Na Financeira Resolve, você tem a certeza de fazer o melhor empréstimo com total segurança e transparência. E atenção, acaba de ser aprovado a margem de 5% para aposentados e pensionistas e empréstimo também para idoso que recebe o amparo social. Ganhe um eletrodoméstico sem sorteio nos empréstimos acima de R$8.000. Atenção, muito importante, não façam empréstimos por telefone ou com desconhecido. Foi vítima de fraude ou está em dúvida nos seus empréstimos? Entre em contato com a Financeira Resolve para receber a necessária ajuda. Financeira Resolve, em frente aos Correios. Jonas Vieira e Elisângela esperam por você. Financeira Resolve, o cliente sempre em primeiro lugar. Seu melhor contrato é aqui. Já pensou em você ganhar 3 motos Honda Pop com apenas R$3? Isso mesmo, R$3 é demais! No quarto sorteio desta semana, tem 3 motos Honda Pop 710i. São 3 motos Honda Pop para você colocar na garagem. É incrível! Ainda tem R$6.000 do primeiro ao terceiro sorteio e R$6.000 no giro da sorte. São 20 prêmios de R$300. Você pode garantir todos esses prêmios com apenas R$3. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Dois amigos do cinema, um chega pro outro e diz assim: ô, Almério, muda de lugar que eu tenho a impressão que o cara aqui do lado é gay. Por quê? Ele tá te passando a mão? Não, mas toda vez que eu beijo ele na boca, ele fecha os olhos. Pra que tempo pra pensar, mulher, se seu amor sou eu? Isso é mano, volta! Sei que o seu coração não quer um novo amor, mas me escuta. por favor, dá uma chance pra nós dois. Deixa eu cuidar de ti. Sei que já se machucou demais, mas pode confiar em mim. Amor, eu não sei fingir. Não precisa de tempo pra pensar. Te garanto que o melhor sou eu. E se o seu coração se entregar, vou cuidar como se fosse meu. Não precisa de tempo pra pensar. Te garanto que o melhor sou eu. E se o seu coração se entregar, vou cuidar como se fosse meu. Deixa eu cuidar de ti. Sei que já se machucou demais, mas pode confiar em mim. Amor, eu não sei fingir. Não precisa de tempo pra pensar. Te garanto que o melhor sou eu. E se seu coração se entregar, vou cuidar como se fosse meu. Não precisa de tempo pra pensar. Garanto que o melhor sou eu. E se seu coração se entregar, vou cuidar como se fosse o meu. Não precisa de tempo pra pensar. Te garanto que o melhor sou eu. Se o seu coração se entregar, vou cuidar como se fosse meu. Não precisa de tempo pra pensar. Te garanto que o melhor sou eu. E se o seu coração como se fosse meu. Eita, mano Valdo, meu vaqueiro vai diferente. Obrigado pelo convite, meu irmão. É nóis, Chassi. Vai tocar onde? É pra tocar no paredão. É show, papai. Ski. Tá todo mundo ligado na 99,5. A rádio de Boa Viagem. Eu amo, ela não presta mais. Eu amo, quanto mais a gente briga, o amorzinho vai aumentando. Eita, DJ, ela não presta, mas eu sou doido por ela. Vamos embora. Parece novela das nove. Ninguém entende o nosso love. Mistura de tapa e beijo. Amor, confusão e desejo. Parece novela das nove. Ninguém entende o nosso love. Mistura de tapa e beijo. Amor, confusão. Eita, eita, amor louco. Eita, eita, amor louco. Eita, eita, amor louco. A gente briga hoje e amanhã volta de novo. Eita, eita, amor louco. Eita, eita, amor louco. De amanhã. Ela não presta mais, eu amo. Ela não presta mais, eu amo. Ela não presta mais, eu amo. Quanto mais a gente briga, o amorzinho vai. Ela não presta mais, eu amo. Ela não presta mais, eu amo. Ela não presta mais, eu amo. Quanto mais a gente briga, o amorzinho vai aumentando. Chega pra cá, fenomenal. Bota a pressão. O nome dele é seu cantor. Ele não presta mais, eu amo. Ele não presta mais, eu amo. Ele não presta mais, eu amo. E quanto mais a gente você, bebê. Essa é mais uma do Malhar. Promete que não vai ligar, jura que vai me esquecer. E mesmo se você chorar, o dia que você beber, e se ouvir a minha voz, e se o coração apertar, e se alguém falar de nós, e quando nossa música tocar, você vai escolher se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer. Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa de dizer: eu amo você, bebê. Eu amo você, bebê. Eu amo você, bebê. Eu amo você, bebê. E pra cantar com muito ele, meu parceiro Júnior Viano, vaqueiro do forró. Chega pra cá, meu velho. Deixa comigo, seu velhada. Vamos estourar mais um, meu vaqueiro. O vaqueiro de verdade. Canta, Júnior Viano. É só o ouro, só o ouro. Promete que não vai ligar, jura que vai me esquecer. E mesmo se você chorar, no dia que você beber, e se ouvir a minha voz, e se o coração apertar, se alguém falar de nós, e quando a nossa música tocar, você vai escolher se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer. Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer: eu amo você, bebê. Eu amo você, bebê. Eu amo você, bebê. Eu amo você. Valeu, meu amigo Samalhada. Que prazer, meu amigo. Tamo junto. Oi, meu parceiro Viana. Obrigado, meu parceiro Viana. Esse é Brasil, viu? É só o ouro, só o ouro. Sucesso, meu amigo Zé Malhada, na voz de cachorro do Goiás. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. À meia-noite eu aí ponto. Levanta cedo pra gente. É, isso aqui é cachorrão, olha, ó. Vai, cachorrão do Brega, menino. Ô, oh, cachorrão aí do Brega desenrolado. Vamos estar com as participaçãozinhas. Vem mandando também sua mensagem de voz. Alô, alô, alô, boa tarde. Boa tarde, Riff. Riff, tudo bem, Riff? Nunca mais eu falei com você. Como é que é o nome? Boa tarde, Riff. Riff, tudo bem, Riff? Nunca mais eu falei com você, rapaz. Como é que tá, irmão? Riff, bota um forrozinho aí bem. Daquele de rochedo pra me dançar mais a Mazé. Eu tô aqui na Mazé, Riff. Tá bom, meu mas patrão. Mas tu bota, Riff, quando tu escuta esse áudio aí, Riff. Tá é botado, macho. Agora quem é Riff, mano? Ele tá me chamando... O cara tá me chamando de Riff, mano. Aí ego, mano. É Richard, macho. Aí ego, Riff. Essa daí foi boa. Gostei, gostei. Alô, boa tarde. Boa tarde, Richard Lima, que é o Carlinho Rezador, meu filho. É, o rei do lambedor. Richard Lima, meu filho, bote aí um forró bem gostoso aí, pode ser do Toca do Vale, certo? Carlinho Rezador. Ó, por isso pra crer de minha esposa e pra todos que me ouvem, todos os forros da Boa Viagem e do todo sertão, viu? De todos os municípios. E pra você também, Richard Lima, e todo radialista de Boa Viagem, tá certo? Ah, máquina. É o Carlinho Rezador, daqui de São José, Chique-Chique. Estamos ligados 24 horas no seu programa aí, tá bom? Rádio Asa Branca de Boa Viagem, boa tarde. Valeu, Carlinhos. Agora eu descobri aqui, rapaz, ali é o Benção, lá do Choró. Ele e a Mazé estão na escuta do programa. Ei, Benção, tu esqueceu meu nome? Foi, macho velho? Já é isso, mano. É Richard, mas pode chamar de Rick, não tem problema não. Acha legal, Rick? Tá aí, o pessoal agora, quem quiser me chamar, pode chamar de Rick. Rick, Tem nenhum problema, pode chamar de Rick, é apelido, bonito, legal demais, tem problema não. Vem curtir comigo aí, ó. Vai trabalhando. Fernando Pisadinha. Gosto de festa de vaquejada, é meu esporte, é a minha perdição. Eu gosto de derrubar boi na pista, esse é meu estilo de vida, vaquejada é minha paixão. Eu nasci no sertão e sou vaqueiro, nas vaquejadas sempre sou um campeão. Na queda em boi, nessa forró, gastar dinheiro, essa vida de vaqueiro nas festas de apartação. Eu sonho de criança ser vaqueiro, na queda em boi não tem explicação. Eu gosto mesmo de festa de vaquejada, correr boi, cantar doado e mulher no cabelão. Eu gosto mesmo de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher no cabelão. Ei, mulher no cabelão, ei, mulher no cabelão. Eu gosto de festa de vaquejada, correr boi, cantar doado e mulher no cabelão. Eu gosto de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher no cabelão. Bora, meu bem, Marcelo do Acordeon. 92 FM. Bora, Jorge Cunha. Fernando Pisadinha. Arnaldo Cabações. Marquinhos Cedês. Estação do Corrom. Eu gosto de festa de vaquejada. É meu esporte, é a minha perdição. Eu gosto de derrubar boi na pista. Esse é meu estilo de vida. Vaquejada é minha paixão. Eu nasci no sertão e sou vaqueiro. Na vaquejada sempre sou um campeão. Na queda em boi, nessa forró, gastar dinheiro. Essa vida de vaqueiro nas festas de abafação. Eu sonho de criança ser vaqueiro. Na queda em boi não tem explicação. Eu gosto mesmo é de festa de vaquejada, correr boi, cantar doado e mulher no cabelão. Eu gosto mesmo é de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher no cabelão. Ei, mulher do cabelão. Eu gosto de festa de vaquejada, correr boi, cantar doado e mulher do cabelão. Eu gosto de festa de vaquejada, correr boi, tomar cachaça e mulher do cabelão. Meu amigo Lúcio Lima, Alto Cresce, Oficina São Francisco. Bora, Janilson, bora, Lundi. Aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Vai ter um negócio aí. Aqui estourou, papai. Está chicando o piseiro. E o maluco e vilão. Bora, Martim Cedês. Tamo junto. Aqui no sertão o calor tá de matar. Só não mostra seu shortinho, por isso eu vou te contar. O matutu tá lá no sítio e mandou te convidar. Quando o bonde manda, tu não vai parar de sentar. Senta piranha na regaça. Hoje quem patrocina é o bonde do cangaço. Pode chamar as amigas que o Chicão já deu o papo. E vai ficar loucona pros caras aqui lá do alto. Senta, senta, sentadão. Bota a mão no joelho pro cangaço do sertão. Já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação. E vem jogando tudo no colinho do patrão. Senta, senta, sentadão. Bota a mão no joelho pro cangaço do sertão. Já que tu já tá na vibe, não perde a coordenação. E vem jogando tudo no colinho do patrão. Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Estourou. Vai. Chega pra cá, meu patrão. Maluco vilão. Daquele jeito. Pela visão. Paredinho usada, viu? Pra tocar e estronda. Tamo junto. E no sertão o calor tá de matar. Só não mais seu Jorginho, por isso eu vou te contar. O matuto tá lá do sítio, mandou te avisar. Quando o bonde manda, tu não vai parar de sentar. E senta piranha na regaça. Hoje quem patrocina é o bonde do cangaço. E chama as amigo Lampião, já deu papo. Vai ficar loucona, eu quero ver se você aguenta. Então senta. Ó, senta, senta, sentadão. Bota a mão no joelho pros cangaços do sertão. E já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação. Vem jogando tudo. E aí, Chicão, bora lá pra sentar. Senta, senta, sentadão. Bota a mão no joelho pros cangaços do sertão. E já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação. Vem jogando tudo no colinho do patrão. Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Gaiteiro, toca o negócio aí. Bora, bolô, e forte. Tamo junto, maluco vilão, daquele jeito. Olha, chega no piseiro, estoura, comparsa. Ah, estourou. Chama na bota. 4h44. Fique aí, daqui a pouco tem mais músicas. Só aqui na sua Asa Branca FM. As músicas mais top do mundo. Julho, promoção Férias Moveletro. Férias inesquecíveis com ofertas que encantam. Móveis e colchões com a primeira parcela só pro mês de outubro. Confira: fogão Bali 4 bocas Esmaltec, só R$649 à vista. Ou 12 de R$69,90 no carnê Moveletro. Smartphone A03 Samsung com 64 GB de memória, só R$999 à vista. Ou 10 de R$99,90 no cartão sem juros. Compre na loja, no zap ou no site lojasmoveletro.com.br. Atenção, Boa Viagem região. O Mestre Ferreira informa. Agora atendendo em novo endereço, no centro de Boa Viagem, Avenida Beira Rio, próximo ao Lava Jato do Bosco. Agendamento você liga agora. 99909-0618. Mestre Ferreira, uma luz em seu caminho. A Asa Branca FM faz parte da minha vida. É a minha companhia. Olá, meus amigos aposentados e pensionistas do INSS. Você que ainda não tem empréstimo consignado, sabia que é possível fazer um empréstimo no valor de R$ 20.500? É isso mesmo! Então, não perca tempo. Vá agora mesmo na Crédito Fácil, a melhor financeira de Boa Viagem, e contrate o seu empréstimo com as menores taxas de juros. É rápido e fácil. Procure o Evandro e a Tiziana, que eles irão te atender com toda a atenção que você merece. A Crédito Fácil fica localizada na Rua Agronomando Rangel, 245, Centro, Boa Viagem. WhatsApp 88 99672-7135. Rações Nutritec apresenta 35ª Tradicional Vaquejada de Boa Viagem, Ceará. De 12 a 16 de julho, 117 mil em prêmios. Tudo começa na sexta-feira, dia 14 de julho, com forró sensação de Ramon e Rodinho. Um showzaço de Tony Guerra. Sacode, sacode, sacode. E Renata Santos. E no sábado, dia 15, Zé Vaqueiro. Toca do Vale. Ai, meu Deus, lembrei. E o estouradão, Zé Cantor. Vai ser assim, nível máximo em atrações. Realização J. Jales Produções, Baiano, Fernando da Gata e Germano Melo. Apoio Prefeitura de Boa Viagem, construindo uma nova história. A Prefeitura de Boa Viagem, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, está realizando a entrega dos cartões do programa Ceará Sem Fome. Caso você ainda não tenha retirado o seu cartão, dirija-se ao prédio do Setas, antigo centro comunitário, localizado na rua Antônio Queiroz 250, Centro. A entrega do cartão Ceará Sem Fome ocorre de segunda a quinta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, e às sextas-feiras, das 8 às 12 horas. Consulte a lista de beneficiários no site cearasemfome.ce.gov.br. Prefeitura de Boa Viagem, construindo uma nova história. Descontração. Música boa. Interatividade. Diversão. Informação. Só na Asa Branca FM. 99,5. É o Xandinho diferenciado. Tô na treina, todo mundo. Tô na vibe com os amigos. Andando convencido que eu já te esqueci. Até que o DJ toca nossa música. Mas o problema é, e já não estamos juntos mais. Eu quero só ligar pra ti. Eu quero já ouvir tua voz e convencer que irá voltar pra mim. Essa canção me faz lembrar lindos momentos. Por DJ, não toque essa música, porque se some faz pensar nela. Essa música me lembra ela. Por favor, DJ, não toque essa música, porque se some faz pensar nela. A canção me faz lembrar lindos momentos entre nós dois. Então me resta implorar. Por favor, DJ, não toque essa música, porque esse som me faz pensar nela. Essa música me lembra ela. Por favor, DJ, não toque essa música, porque esse som me faz pensar nela. Porque esse som me faz pensar nela. Essa música me lembra ela. Vai trabalhando, vaqueira, gavião! Eu moro na fazenda pela simplicidade, mas tenho um apartamento no centro da cidade. Tem muitos cavalos e alguns carros importados. No final de semana eu tô correndo gado. Hey! Eu sou vaqueiro, não troco meu interior por nada da cidade. Correndo gado, eu fico sempre primeiro. Meu esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueiro. Vai! Eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho do fazendeiro e amante do gado. Eu sou do interior. Eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho do fazendeiro e amante do gado. Sou do interior, eu tenho três amores, cavalo, mulher e gado. Meu gavião, vai safadão, vai safadão, vai safadão. Eu disse eu moro na fazenda pela simplicidade, mas tem um apartamento no centro da cidade. Tem muitos cavalos e alguns carros importados. No final de semana, nós corre o gado. É. Eu sou vaqueiro, troco o interior por nada na cidade. Correndo gado, eu fico sempre primeiro. Meu esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueiro. Canta, gavião. Eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho do fazendeiro e amante do gado. Eu sou do interior, tenho três amores, cavalo, mulher, gado. Eu sou do interior, vaqueiro preparado, filho do fazendeiro e amante do gado. Do interior, eu tenho três amores, cavalo, mulher, gado. Yeah. que tinha miudinho, não precisa amarrar. Para tumba, hora, bola, joga fora, rabichão, deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. Para tumba, hora, bola, joga fora, rabichão, deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. Para tumba, hora, bola, joga fora, rabichão, deixa a tanga voar. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é. Mas botou no meio da bola, me viu tanta rabichona nas cadeiras da mulher. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é. Mas botou no meio da bola, me viu tanta rabichona nas cadeiras da mulher. Zé Matuto matutou, escreveu pra Codolinho. Ele logo repostou e atacou. Isso é a casa do Brasil. Uma tanga, mini tanga, tão pequena, piquitinha, miudinha, não precisa amarrar. Para tumba, hora, bola, joga fora, rabichona, deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. Para bomba, hora, bola, joga fora, rabichona, deixa a tanga voar. Piquitinha, miudinha, não precisa amarrar. Para tumba, hora, bola, joga fora, rabichona, deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. Para bomba, hora, bola, joga fora, rabichona, deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar. Sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Asa Branca FM. Forrozão. Da 99. 99 FM. Só toca as melhores. As melhores. Brasil. Eita, menino, olha aí que coisa maravilhosa. Vamos de mais participações aqui no nosso Forrozão da 99. Alô, boa tarde. Boa tarde, Richard Lima, que é a Faustilene de Posto da Pele, que ele pediu a João Gomes e Limão com Mel, só pra curtir, uma tá boa certo. Tarde. Sextou, papai. Vai devagarzinho, viu? Devagar. Mas não vai de moto não, não vai de carro não, viu? Aí eu vou motar pra deixar meu filho, viu? O meu filho não fazer besteira. Tu é doido, quem for beber, não dirija. É o Alex. E o papai tá aqui, pode chamar papai que tá aqui. Vixe, bota um forró pra nós bem bom aí, meu filho. Ah, bebendo no cabaré, mas tu Oliveira, mano. Eu essa noite tomei um porre danado. Cheguei em casa melado, discuti com a mulher. Vesti a roupa bem novinha, passei a noite todinha bebendo no cabaré. E tomo pingue, tomo uísque, tomo merda. Olha aí, rapaz. Bebendo, rapaz, no cabaré. Tá certo, Alex Martins. Ô, bicho aí desenrolado. Alô, boa tarde. Oi, Arialdo, boa tarde. Aqui é a Fernanda da Ponta da Serra. Eu queria concorrer o ingresso da vaquejada. Não tá concorrendo não, porque não é o Arialdo que tá fazendo o programa. Não, não acredito não. A pessoa me chamou de Arialdo. Ah, agora... Ai, rapaz, agora me lascou. Né? É assim mesmo, tá bom. Neto Lobo, lá em Camarados Pereiras, tá pedindo uma música Mulher do Cabelão pra dividir com uma pessoa muito especial. Olha aí, que coisa maravilhosa, sintonizada aqui no Forrozão da 99. Alô, boa tarde. Oi, alô. Eita, pai, tá saindo áudio. Então bota outro aí, produção. Bota aí que gravaram só eu falando. Oi. Oi, Rádio Agabraca, meu nome é Rui, moro em Vazantim. Eu queria participar do sorteio. Pessoal, hoje não tem sorteio não, pessoal. O sorteio vai ser amanhã, viu? Eu ia fazer um sorteio de ingresso da vaquejada pra hoje, mas aí a produção, né, juntamente com a direção da rádio, achou melhor colocar pro Jornal da Asa Branca amanhã, com o Luiz de Sá fazendo aqui a apresentação no sábado, e a gente vai estar fazendo esse sorteio aí de mais um bilhete, tá? Alô, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Richard. É a Luizinha lá da Luizia. Muito bem, gente, eu vou aqui a um rápido bloco comercial, bem rapidinho. Mas antes eu vou tocar uma saideira de bloco. É, Calcinha Preta, A Casa Caiu. 99 FM. Só toca as melhores. Eu descobri que tenho outro amor. Todo esse tempo só me enganou. Mas a verdade chega. Aproveitar, pai, mandar aqui um abração pro pessoal que tá lá na fábrica do pastel trabalhando. É, sabe quem tá mandando mensagem aí, ó? Eu não sei não, quem é não. Tá, o nome aqui é Laila, é a Laila. Rapaz, é ela mesmo aqui, a Lapa. Ah, Laila, não é você não, aqui na foto não. Brincadeira. Manda um abraço aí por mim, então, tudo trabalhando com a mão na massa, sabe por quê? Porque lá faz pastel, mas não é. Não, é cimento, né, Tony Mano? Não, não é pastel, não. É casa do pastel, mas lá faz cimento. Cimento. O povo é ignorante, meu irmão. Casa caiu. Eita, bagaceira, arrocha o nome, mas tá aí tem mel. Melhor financeira de Boa Viagem. Faça seu empréstimo com Evandro ou Tiziana. Informa a hora certa. 5 e 3. Esta é a sua ZYV 384. Rádio Asa Branca FM 99,5 MHz. A rádio de Boa Viagem, Ceará. Direção geral, Helen Assef. João só presta com saúde. Então cuida, porque bem-estar e qualidade de vida não podem ficar para depois. A Unimed Ceará preparou descontos imperdíveis neste mês para a sua empresa e para a sua família. Procure um representante de vendas na sua cidade e aproveite o São João com o melhor plano de saúde do interior do Ceará. Ligue 0800-275-7777. Aqui tem São João, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Ceará. Unimed Ceará. Está comprovado, o Gota do Raizeiro é o melhor digestivo e o melhor anti-inflamatório natural do Brasil. Gota do Raizeiro combate gastrite, colesterol alto, azia, diabetes, purifica o sangue. Gota do Raizeiro ajuda na saúde da próstata e previne infecção urinária. Gota do Raizeiro alivia os sintomas da TPM, menopausa, combate policísticos e miomas. Gota do Raizeiro combate reumatismo, dores nas pernas e nas costas. Gota do Raizeiro. Em Boa Viagem, compre o Gota do Raizeiro somente na farmácia Mais Saúde. Fique aí, daqui a pouco tem mais músicas, só aqui na sua Asa Branca FM. Ai, não acredito, meu benefício foi negado novamente. Ei, amigo, tá falando sozinho, é? Pois é, rapaz, já faz muito tempo que tento receber meu benefício, mas não tem jeito, só dá negado. Tenho certeza que você não conhece os advogados Dr. Ítalo Feitosa e nem o Dr. Kennedy Alexandrino. E será que eles resolvem mesmo? Claro, eles estão há mais de 18 anos no mercado. Seu benefício foi negado, perdeu as esperanças? Procure o Dr. Ítalo Feitosa e o Dr. Kennedy Alexandrino. Ações contra o INSS. Aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria por idade. Aposentadoria por invalidez. Auxílio reclusão. Auxílio doença. Pensão por morte. Salário maternidade. Adicional de 25%. Amparo ao deficiente. Amparo ao idoso e muito mais. Rua Antônio Queiroz, 47, Alto do Motor. Em frente ao INSS. Em Boa Viagem. WhatsApp 88988130365. Anote o Instagram da nossa emissora, arroba Asa Branca FM. Asa Branca FM é a mais ouvida, é a mais querida. Essa daqui com certeza. Sofrer, a gente sofre. No replay da Pavanelli, vai! Choro toda vez que entro em nosso quarto, toda vez que eu olho no espelho, toda vez que eu vejo o seu retrato. Eu não tô legal, não vai ser fácil de recuperar. Vontade de viver doce astral por falta de você. Eu também tô de olho no cozido dela. Menina, é bom demais. A panelazinha. Alguém gosta de panelada? Bom demais. Bem feitinha, bem limpinha. Não tem como melhor, não. Quando comi do cozido dela, me apaixonei por ela e foi com ela me casar. Eu gosto do cozido dela. Cozido dela. Cozido dela. Eu também gosto do cozido dela. Cozido dela. Cozido dela. Valeu, meu amigo Rogério do Cimento da Sal. Essa é pra você. As culinárias é minha nega. Cozinha bem pra ninguém do cozido que ela faz. A gente come, come ainda muito mais. Eu gosto, gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Eu também gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Eu gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Eu também gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Ela é bonitinha, ela é cheirosinha, cozinha bem, resolveu me paquerar. Quando comi do cozido dela, me apaixonei por ela e foi com ela me casar. Eu gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Eu também gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Eu gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Eu também gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Balada com os amigos, sabe o que me aconteceu? Uma garota sensual quase me enlouqueceu. Eu estava offline e pra me conectar, o wi-fi dela não tem jeito, a senha ela não quer me dar. Qual é a senha do wi-fi? Ai, ai, ai, qual é a senha do wi-fi? Ai, ai, ai, pedi pra ela, não me deu. Não me, pedi pra ela, não me deu. Não me, qual é a senha do wi-fi? Ai, ai, ai, qual é a senha do wi-fi? Ai, ai, ai, não vou te dar, não vou te dar. Não, não, não, não vou te dar, não vou te dar. Não, não, não. Fui na balada com os amigos, sabe o que me aconteceu? Uma garota sensual quase me enlouqueceu. Eu estava offline e pra me conectar, o wi-fi dela não tem jeito, a senha ela não quer me dar. Qual é a senha do wi-fi? Ai, ai, qual é a senha do wi-fi? Ai, ai, ai, pedi pra ela, ela não me deu. Não me, pedi pra ela, não me deu. Não me deu, qual é a senha do wi-fi? Ai, ai, qual é a senha do wi-fi? Ai, ai, ai, não vou te dar, não vou te dar. Não, não, não vou te dar, não vou te dar. Não, não, não, qual é a senha do wi-fi? Ai, ai, qual é a senha do wi-fi? Ai, ai, qual é a senha do wi-fi? Ai, ai, ai, qual é a senha do wi-fi? Ai, ai, ai. Gente da sanfona, sanfoneiro internacional. Qual é a senha do wi-fi? Quando o pagode esquenta, ninguém quer sair de lá. Eu vi o toque da sanfona me chamar. Eu vi o... É a Rádio 99 FM. Eita, quanto balança dá um nó na minha pança. Mas eu gosto da sanfona brava. Poxa, eu tô aí. Eita, forrozão. É brasa do forró. Olha a minha sanfona. Minha sanfona bota pouco pra falar. Mas no meu peito ela pode cochilar. Minha sanfona falta pouco pra falar. Mas no meu peito ela pode cochilar. Eu já falei, minha sanfona falta pouco pra falar. Mas no meu peito ela pode cochilar. Minha sanfona falta pouco pra falar. Mas no meu peito ela pode cochilar. Eu e minha sanfona, que eu amo e quero bem. Sabemos castigo de Deus, que não pega mais ninguém. Minha sanfona falta pouco pra falar. Mas no meu peito eita, menina rocha não, menina. É assim que canta. Puxa lá. Minha sanfona falta pouco pra falar. Mas show, vale, Torinho. E Léo Rodrigues também. Eita, dois caras de matalado. Quer ficar bonito, vista, via Mix. De Santa Cruz do Capibaribe pro mundo inteiro. Tá no meu pé, minha sanfona falta pouco pra falar. Mas no meu peito ela pode cochilar. Minha sanfona falta pouco pra falar. Mas no meu peito ela pode cochilar. Eu já falei, minha sanfona falta pouco pra falar. Mas no meu peito ela pode cochilar. Minha sanfona falta pouco pra falar. Mas no meu peito ela pode cochilar. Eu não me importo porque sou o vira inteiro. Percorri o mundo inteiro, hoje vivo a cidade. Já nunca vi um cabachamão de mãe. O Toninho da sanfona tava macho pra tomar. Minha sanfona falta pouco pra falar. Mas no meu peito ela pode cochilar. Minha sanfona falta pouco pra falar. Mas no meu peito ela pode cochilar. Eu já falei que a sanfona falta pouco pra falar. Mas no meu peito ela pode cochilar. Minha sanfona falta pouco pra falar. No meu peito ela pode cochilar. Viajei o meu Brasil afora, vim do moda de Oeste. Ei, você quer música? Então fica ligado aí. É já já, aqui na Asa Branca FM. A Asa Branca FM faz parte da minha vida. É a minha companhia. Vem pra Farmácia Progresso. Aqui você encontra medicamentos éticos, genéricos e similares e, além do mais, perfumaria infantil e adulto. Temos uma equipe qualificada para melhor lhe atender. Peça agora mesmo pelo WhatsApp DDD 88 988781184. Telefone fixo 3427-1669. São três entregadores para melhor lhe atender. Farmácia Progresso, no Agronomando Rangel 489 Centro. Boa viagem. A farmácia que vende barato de verdade. Funerária Poupa-Una. Sua família em boas mãos. Pode pesquisar. A Funerária Poupa-Una é a empresa que mais vem crescendo em todo o estado do Ceará. E ainda temos o nosso próprio consultório odontológico, com extração simples grátis e descontos nos demais procedimentos. Contamos também com nossa própria ótica Poupa-Visão, oferecendo a você, cliente, a armação e a consulta de graça. Seguindo sempre o conforto, o nosso Memorial Poupa-Una conta com tudo o que há de mais moderno na comunidade para sua família. Salas totalmente climatizadas, suítes para atender várias famílias simultaneamente. Faça chuva, faça sol, estamos lhe atendendo 24 horas de plantão. Ligue agora. Prefixo 88-3427-7303. Ações Nutritec apresenta 35ª Tradicional Vaquejada de Boa Viagem Ceará. De 12 a 16 de julho, 117 mil em prêmios. Tudo começa na sexta-feira, dia 14 de julho, com forró sensação de Ramon e Randinho. Um showzaço de Tony Guerra. Sacode. E Renan Santos. No sábado, dia 15, Zé Vaqueiro. Toca do Vale. Ai, meu, lembrei. E o estouradão, Zé Cantor. Vai ser assim, nível máximo em atrações. Realização J. Jales Produções, Baiano, Fernando da Gata e Germano Melo. Apoio Prefeitura de Boa Viagem, construindo uma nova história. Já pensou em você ganhar 3 motos Honda Pop com apenas R$3? Isso mesmo, R$3 é demais! No quarto sorteio desta semana, tem 3 motos Honda Pop 710i. São 3 motos Honda Pop para você colocar na garagem. É incrível! Ainda tem R$6.000 do primeiro ao terceiro sorteio e R$6.000 no giro da sorte. São 20 prêmios de R$300. Você pode garantir todos esses prêmios com apenas R$3. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Tá todo mundo ligado na Asa Branca FM, a rádio de Boa Viagem. Forrozão, da 99. O cara era tão obediente ao patrão que mandou essa. O patrão dá uma bronca no caseiro. Olha, seu José, não deixe sua cadela entrar novamente na minha casa. Ela está cheia de pulgas. No mesmo instante, o caseiro vira-se para sua cadela e diz, teimosa, vê se não entra mais na casa do patrão. Lá tá cheio de pulgas. Eita, menino, muito bem. Vou chegando agora pra você, ele, Eric Land. Vou trazer pra você. Esqueceu, foi porra. Assim do acordeão, Eric Land. Ai, meu Deus, a Ruth. Oi, Ruth, tá curtindo aqui o Forrozão da 99. Eu moro lá na Vazantinha. Um abraço pra você, querida. Quem mais tá participando com a gente é a Kelly Araújo, mandando mensagem. Oi, Kelly, abração, muito obrigado pela sua participação, meu bem. Vamos de música, mas antes tem mais uma participação. Oi. De Barreiras Brancas, eu gostaria de participar do sorteio da loja que... Qual é a loja que só... Ixi, Mari, não deu pra entender não. Vamos de música, depois eu volto com mais participações. Você foi porra. Eu fui boa. Finge aí que tá de Já tocou demais birimbau e violão, e agora o bobalhão. Cismo que é sanfoneiro, anda fazendo zoeira por todo esse sertão. E agora o bobalhão, cismo que é sanfoneiro, anda fazendo zoeira por todo esse sertão. Toda noite ele vai tocar no meio do terreiro, dá pra mulher um pandeiro do couro de guaxinim. A de tanto toca ruim, incomoda a vizinhança, só se escuta a lambança do povo. O peste pra tocar ruim, o peste pra tocar ruim, o peste pra tocar ruim, não sei como não sacanha de via de cerimônia de tocar tão ruim assim. O peste pra tocar ruim, o peste pra tocar ruim, o peste pra tocar ruim, não sei como não sacanha de via de cerimônia de tocar tão ruim assim. E continua tocando em todo lugar que passa, um fica achando graça e outro fica achando ruim. Abre o fole todinho, sanfone desafinado, só se escuta a zoada do povo dizendo assim. Abriu o fole todinho, sanfona desafinada, só se escuta a zoada do povo dizendo assim. O peste pra tocar ruim, o peste pra tocar ruim, o peste pra tocar ruim, não sei como nessa canha de via de cerimônia de tocar tão ruim assim. O peste pra tocar ruim, o peste pra tocar ruim, o peste pra tocar ruim, não sei como nessa canha de via de cerimônia de tocar tão ruim assim. Abriu o fole todinho, sanfona desafinada, só se escuta a zoada do povo dizendo assim. Abriu o fole todinho, sanfona desafinada, só se escuta a zoada do povo dizendo assim. O peste pra tocar ruim, o peste pra tocar ruim, o peste pra tocar ruim, não sei como não se acanha de via de cerimônia de tocar tão ruim assim. O peste pra tocar ruim, o peste pra tocar ruim, o peste pra tocar ruim, não sei como não se acanha de via de cerimônia de tocar tão ruim assim. Vem fazer de mim o que quiser. Vem me mata de amor. Só nós dois nessa canção, bateu forte a emoção. Quero sentir o teu calor, o teu sabor. Pega no balanço da sanfona, no swing, vem balançar. Vem nesse clima que balança tão gostoso, vem, vem me amar. Pega no balanço da sanfona, no swing, vem balançar. Vem nesse clima que balança tão gostoso, vem, vem me amar. Pega no balanço da sanfona, vem nesse clima que balança tão gostoso, vem, vem me amar. Pega no balanço da sanfona, no swing, vem. Vem nesse clima que balança tão gostoso, vem, vem me amar, me amar. 99,5. Isso é forró forrado, Fernando do acordeon. Porque aqui, aqui a sanfona chora. Vamos embora do forró. Vou dar alô especial, meu amigo Nando, lá em Reveretão, MJ Produções. Oh, my kid. Sabe que eu ganhei seu coração. Vaquejada, eu amo de coração. Mas o vaqueiro é campeão. Mas Jackson da sanfona, vaqueiro da Porsche, meu filho. Não parece que o vaqueiro é fraco, é? Ah, eu amo de coração. Que não importa não, que não importa não. Você tem um cavalo. Manda aqui um alôzão, pessoal, lá no Bom Socorro. Alô, pessoal do Bom Socorro, a Viviane, tá lá na escuta também, pessoal do Bom Socorro. Alô, Viviane, um abraço pra você, querida, muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado pela sua participação. 99 FM, toca as melhores. Cavalo branco é uma Porsche, e o seu eu não sei qual é. O meu cavalo branco é uma Porsche, eu vou pegar muita mulher. Olha que meu cavalo branco é uma Porsche, e o seu eu não sei qual é. O meu cavalo branco é uma Porsche, eu vou pegar muita mulher. Mas o vaqueiro é campeão, mas ela sabe que eu ganhei seu coração. Eu amo de coração. Mas o vaqueiro é campeão. Mas ela sabe que eu ganhei. deixa o coração e vaquejada. Eu amo de coração. Que não importa não, que não importa não. Se teu cavalo branco e eu não posso, mas ela conquistou meu coração. Que não importa não, que não importa não. Se teu cavalo branco e eu não posso, mas ela conquistou meu coração. Cavalo branco e ele o poste, mas ela conquistou meu coração. Asa Branca FM, a rádio de boa viagem. Apaixonada, feito um passarinho, quando constrói o seu ninho, você eu fui ficar. Mas você é malvado, beija-flor, se desfez do meu amor e outras flores foi beijar. Não tem perdão, vou pro salão, descontar a noite inteira, arrumar outra paixão. No arrasta-pé, dançando sem parar, vou até segunda-feira, quando o dia clarear. No arrasta-pé, dançando sem parar, vou até segunda-feira, quando o dia clarear. Apaixonada, feito um passarinho, no arrasta-pé, dançando sem parar, vou até segunda-feira, quando o dia clarear. Não tem perdão, vou pro salão, descontar a noite inteira, arrumar outra paixão. No arrasta-pé, dançando sem parar, vou até segunda-feira, quando o dia clarear. Não tem perdão, vou pro salão, descontar a noite inteira, arrumar outra paixão. Fique aí, daqui a pouco tem mais músicas, só aqui na sua Asa Branca FM. As músicas mais tops do mundo. Aqui a sua tarde tem mais emoção. Boa tarde, Asa Branca. O arrasta-pé da vida precisa se cuidar, sendo empresa ou família, nosso plano é ajudar. No arraiá da prevenção, a Unimed Ceará está sempre em ação. Nesse São João, eu já sei quem é meu par, festejando com saúde, a Unimed Ceará. Ligue 0800-275-7777. Aqui tem São João, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Ceará. Unimed Ceará. Agora tem na Boa Viagem uma loja conceito, Armazém Nutritec, aonde você com o Pato Comadre encontra toda a linha de rações Nutritec para aves, suínos, ovinos, bovinos, sempre também ração para gato, cachorro, passarinho, equinos. No Armazém Nutritec em Boa Viagem você também encontra medicamentos veterinários, ferramentas agrícolas, material elétrico, hidráulico, telas, arreios em geral, botinas para vaqueiro, segurança, trabalho e passeio, tá vendo? Parafusos e mais uma regra de coisa, meu filho. É Armazém Nutritec, é de Rocher da Dalme. E agora na Boa Viagem. E é bem ali, ó, na beira rio, mesmo no miolinho da Boa Viagem, negada. E a direção deles, Fadinho Baiano e Fadinho Renato. Os cabos inteligentes da floresta. Telefones 3427-7029. Tem o outro 988-34-1527. Tem mais um, o 997-24-2693. E o Telezap, o 994-55-9042. Você está na Asa Branca FM, a rádio de Boa Viagem. A sua saúde não vai bem? Conheça os benefícios do óleo de avestruz Amazon Estrútil, suplemento alimentar com a liberação da Anvisa. Quem usa, aprova. Qual o nome completo da senhora? Joana Veríssimo da Silva. A senhora tem quantos anos? 80. O que que a senhora sentia? Eu sentia dor nas pernas e a dor de um lado. Dois anos que está dor de um lado. E o que a senhora tomou? O óleo de avestruz, eu tomei. Graças a Deus que Deus me amostrou, eu tomei e fiquei boa. E como é que a senhora tomou conhecimento do óleo? A pessoa falando na rádio que tinha esse óleo, aí eu fui lá na farmácia, porque disse que tinha lá e eu fui, comprei lá. E a senhora tomou quantos vidros? Tomei dois, porque eu mesmo quis tomar, mas só um, só com 15 dias eu tava boazinha. O que que a senhora sentia mesmo? Era a dor de um lado e a dor nas pernas, um negócio nas pernas, uma dor nas pernas. Não sinto mais nada não, graças a Deus que eu fiquei boa. Em Boa Viagem, compre o óleo de avestruz original somente na farmácia Mais Saúde. Que bonito é. Alô, torcedor 20, amante do esporte, razão fundamental da nossa audiência. As emoções do Campeonato Boa Viagense 2023 na Asa Branca FM e TV Asa Branca. Oferecimento, crédito fácil, a melhor financeira de Boa Viagem. Fale com Evandro Ticiana. Pedro iPhones, o melhor lugar para comprar o seu celular. J. Jales Produções, a marca dos grandes eventos. Top Motos, organização Evandro Facundo e Lafayette. Prefeito de Boa Viagem, Regis Carneiro. Vice-prefeita, Ellen Assef. Complexo de Saúde e Ultrassonografia, Dr. Maradona Barbosa. Carlito Júnior, chefe de gabinete. Jura de Construções. Organização Palome Valdeni. Moto Cedro Boa Viagem. O seu melhor negócio. Marcos Eletro, o Barateiro. Zeus Átio. Combate à impotência sexual. Somente na Farmácia Mais Saúde. Dr. Gutenberg Mendes. Pizzaria Tropical. Ao lado da Rádio Asa Branca. Disque Gelada. O melhor preço da cidade. Organização Vivi Alexandro. E Agility Telecom. As emoções do Campeonato Boa Viagense 2023 é com a equipe esportiva José Assef Fares. É gol! Trabalho que dá crédito. Através do Ceará Crédito, do Governo do Estado, a Georgette conseguiu apoio para investir na sua barraquinha de lanches. Com esse empréstimo, eu consegui comprar o carrinho, aumentou minhas vendas e eu estou muito feliz. Criado para conceder crédito e capacitação a microempreendedores da zona rural e urbana, o Ceará Crédito existe para beneficiar a Georgette e seguir apoiando os empreendedores cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. E antes de te conhecer, eu já levava uma vida sem você. Hoje eu vou sair com a minha galera. Fugi da rotina, peguei uma bebida. Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro e não a minha vida. Eu decidido a seguir em frente. O que passou seguiu de aprendizado. É porque a gente não deu certo. E vai dar tudo errado, Natanzinho. Com você ou sem, querido, eu tô seguindo a vida, tocando o barco e vivendo a minha vida. Eu sei que no final vou ficar bem. Eita, mandar um abraço, pessoal, mandar uma boa tarde pra quem tá escutando. Boa tarde aí pra você, meus queridos, que estão na sintonia. Olha, rapaz, manda aqui um abraço pro seu Florencio, lá do Olho d'Água dos Pretos, tá na escuta do programa, da Rosalba também tá na sintonia. Todo mundo tá ligado, vem curtindo comigo, Vitor Fernandes. Com você, você. É o Natanzinho.

internet do comandante. Hoje é aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem. Chama. Comprei um lança pra vaporar com ela. Acima da minha lágrima, taco do meu taco nela. Comprei uma lança pra vaporar com ela. Da minha lágrima, eu taco no meu taco nela. Todo loucão no doce, tu faz um movimento. Eu boto embaixo, boto em cima, eu boto dentro, dentro, dentro. Eu tô loucão, eu boto dentro. Foi dentro, foi dentro, olha o pé, eu boto dentro. Vai dentro, vai dentro. Luquinha Braga tá dentro também. Paguei, aumenta aí, menina. Pesado. Começa mais não. Chupa o dedo. Chora meu papai pra você fazer. Hoje é aniversário dela. Já escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem. Comprei uma lança pra vaporar com ela. Ela, ela, ela, ela. Só pra vaporar com ela. Cima da minha laje, eu taco no meu caco nela. Ai, todo loucão do doce, tu faz o movimento. Vaguinho vai gravando, eu vou botando. É, botando, é, botando, é, pra dentro. Vai tá loucão, eu boto dentro. Vem, boto dentro, eu tô loucão. Chama ele, chama. Vem, boto dentro, eu tô loucão. Eu boto dentro, chama. Eu tô loucão, eu boto dentro. Eu tô loucão, eu boto dentro. Tô loucão no doce, é dentro. É dentro, eu tô louco. Eu boto dentro. Avião. Suinha com o papai. Chama. Chama. Pesado. Vai. Vai. Lucas Braga, meu baixinho. Asa Branca FM. Três goles a mais, duas bocas depois. Tô auto-sabotando a minha saudade, fingindo demência. O assunto é nós dois e tanto faz quem me procurou. No quarto que um dia já teve seu cheiro, tem outro corpo, tô fazendo amor com outra pessoa que beija minha boca como você não beijou. Mas é que o coração mandou recado. Entrei no banheiro, liguei o chuveiro, subi o vapor. E quando o box se embaçou, apareceu o desenho que cê deixou. E quando eu tava te esquecendo, deu errado. É tudo culpa desse box embaçado. E quando o box se embaçou, apareceu o desenho que cê deixou. E quando eu tava te esquecendo, deu errado. É tudo culpa desse box embaçado. Meu nome, o seu e um coração do lado. Três goles a mais, duas bocas depois. Tô auto-sabotando a minha saudade, fingindo demência. O assunto é nós dois e tanto faz quem me procurou. No quarto que um dia já teve seu cheiro, tem outro corpo, tô fazendo amor com outra pessoa que beija minha boca como você não beijou. Mas é que o coração mandou recado. Entrei no banheiro, liguei o chuveiro, subi o vapor. E quando o box se embaçou, apareceu o desenho que cê deixou. E quando eu tava te esquecendo, deu errado. É tudo culpa desse box embaçado. E quando o box se embaçou, apareceu o desenho que cê deixou. E quando eu tava te esquecendo, deu errado. É tudo culpa desse box embaçado. Meu seu coração lá. Eita, canção pra machucar. Só não machuca mais do que a falta que você me faz. Tip ponta a ponta. De ponta a ponta. Só dá 99 FM. Viciei, que droga, no seu beijo foda, no seu beijo foda. Muito bem, assim eu vou me despedindo nessa sexta-feira maravilhosa. Eita, menino, banda Caninana com beijo foda. Na sequência você vai curtir aí Hora do Terço com Chiquinho. Depois tem A Voz do Brasil e logo mais tem os clássicos do Brega. Claro, né, playlist, mas se Deus quiser, Tony Mário vai estar retornando das suas férias segunda-feira. É, segunda-feira ele já tá de volta aqui na Rádio Asa Branca. Eu vou dar um bom dia pra ele, uma boa tarde, uma boa noite, que ele tá com saudade também. Ele disse que vai pra vaquejada, viu, Chiquinho? De vez ele vai pra vaquejada mesmo. E, gente, quero aqui agradecer a sua participação, você que mandou mensagem de voz, de texto, interagiu com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Se Deus quiser, segunda-feira eu tô de volta com mais uma edição do Forrozão da 99. Se você for curtir, lembre-se, curta com moderação, respeite o trânsito, respeite a sua vida e a vida do próximo. Se for beber, não dirija, não pilote, tome cuidado, divirta-se, mas divirta-se com consciência. Assim a gente se despede, um abraço pra você, fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Só me enxerga quando está num quarto escuro. Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza. Mas se vejo você, eu zero tudo. Você foi só cama, amor de momento. Era pra ser só transa, mas acabei me envolvendo. Que droga, no seu beijo foda, no seu beijo foda. Disse, ei, que droga, no seu beijo foda, no seu beijo foda. Disse, ei, que droga, no seu beijo foda. Seu beijo foda. Coragem.

batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho, sai do chão. Ah, minha alma fica ao Senhor, Terço, um programa da Igreja Católica de Boa Viagem. 18 horas e 8 minutos. Então nós vamos rezar, colocar as nossas famílias na proteção de Nossa Senhora da Boa Viagem. Os filhos que estão ausentes, vamos colocar eles também nas nossas orações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este texto que vamos rezar, contemplando os mistérios da nossa redenção. Pela intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos, concedei-nos as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que está aí se preparando para rezar o Santo Terço, você que está em casa, está doente, vamos rezar o Santo Terço. A fé também cura. Vamos colocar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, rezar pelo Papa Francisco, rezar pelo Monsenhor Aurélio, que amanhã, se Deus quiser, se ordenará a bispo da diocese de Quixadá. Rezar pelo nosso pároco, que o Senhor Jesus conceda ele saúde, muita saúde, para guiar este rebanho a ele confiado. Rezar também por todo o clero de nossa diocese, como também por todos os fiéis leigos e as leigas que trabalham na pastoral, nas pastorais e movimentos. Quero aqui colocar os missionários da pastoral do dízimo, né, que trabalha, faz um belíssimo trabalho, né, uma missão permanente de casa em casa. E hoje nos alegramos por aqueles que completam mais um ano de vida. Hoje é lá vamos ver aqui. Nós temos hoje lá no Poço do Boi, a dona Maria Eliacir do Vale, no Poço do Boi, está aniversariando hoje. Parabéns, dona Maria Eliacir. Que o Senhor Jesus te abençoe, ilumine a senhora, coragem e saúde, né? Saúde para todos aí da família. Parabéns. Quero também colocar as nossas crianças, né, na proteção de Nossa Senhora. Vamos professar nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes na vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Boa Viagem, rogai por nós. Hoje, sexta-feira, nós vamos rezar e meditar os mistérios dolorosos. Primeiro mistério doloroso. Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E nós vamos rezar pelos nossos irmãos e irmãs. Márcia Sueli dos Santos Soares e família, assentamento Boa Ventura. Martinha Batista dos Santos e família, jantar. Marcônio Ivo da Silva, Ponte Nova. Marcos Antônio da Silva e família, Ipueiras, Quixeramobim. Maristela Ferreira dos Santos, Ponta da Serra. Maroca e família, Caraúbas. Maura Brasil Raulino Arara. Mundita e família, Olho d'Água Seco. Miguel Dias de Oliveira e família, Livramento. Miguel Felipe Soares e família, Ipueiras, Quixeramobim. Milton José de Oliveira, Santa Cruz. Manuel Almeida e família, Bom Jesus. Manuel Inácio de Souza e família, Chique Chique. Manuel Ponte de Lima e família, Vaza da Pedra. Manuel Pereira da Luz, Poço da Pedra, Jatobá. Manuel do Nascimento, Floresta. Manuel Martins Chaves, Olho d'Água do Bezerril. Manuel Sampaio da Costa, seu mozinho e família, no bairro de Fátima. Mafalda Mendes de Lima e família, Vaza da Ipueira. Nayara Laurindo de Oliveira e família, Japão. Natália Laurindo e família, Alto do Motor. Nacélio Pinto, Marina e família, Buenos Aires. Neto e família no Bom Jesus. Osmar Eusébio de Souza na Galileia. Ozin e família em Melancias. Dona Fátima, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Que o Senhor Jesus conceda à senhora saúde para toda a família. Amém. E nós vamos rezar o primeiro mistério para quem, Dona Fátima? Como primeiro de tudo, quero rezar e pedir pela saúde da minha mãe, pela minha saúde, pela saúde de cada um dos meus filhos, gêmeos e netos, pela paz e união de todos. Também quero rezar pelo Participa Mate, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, saúde, tudo de bom na vida dele. Muito e bem. Quero, e também por todos os padres, nem só ele. Quero pedir também pela saúde do seu nonato, Ana Brasileira, que nosso Senhor Jesus Cristo tenha a saúde dele de volta.

agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Boa Viagem, rogai por nós. Terceiro mistério doloroso: Jesus é coroado de espinhos. E nós vamos rezar pelos nossos irmãos e as nossas irmãs. Rita Gomes de Souza, na 26 de junho. Rita Gomes, evangelista e família Queiroz. Rita Maria Soares, na Queiroz. Rita Lopes e família Boa Viaginha. Rizamar Gomes, Nascimento, Alto do Motor. Rosalba Feitosa, de Mesquita, Alvoredo. Rosimar Costa e família Bom Jesus. Rosimar Bezerra Pinto e família Barriguda. Rosilene Veras Alencar e família Tourão. Rosenias Angelim Félix, bairro Floresta. Roselina Pereira da Silva e Reginaldo e família Santos Cosme. Rosânia Moraes de Araújo no Jantar. Rosana Moraes Viana e família Cairara. Rosilange Lopes de Carvalho e família em Almas. Roselina Martins de Souza, Salgado dos Lobos. Rosa Barbosa da Silva e família, Assentamento Boa Ventura. Rose Barbosa Lopes, bairro de Fátima. Rosa Maria Alves Eloy e família Brasileira. Rosa Vieira de Andrade Pereira e família Japão. Rosa de Lima Soares e família São Jorge. Rosa de Oliveira Abreu e família Vila Azul. Rosilene Maciel da Silva, Recreio. Régia Nunes da Silva, Ponte Nova. Regina Maria de Oliveira e família Areia dos Lessa. Regina de Araújo de Oliveira e família, bairro de Fátima. Regina Bezerra e família, Maçangana. Reginaldo Ribeiro, do Nascimento e família, Recreio. Rafaela Nascimento de Oliveira, Arvoredo. Também nós temos aqui a Letícia lá do Riacho Verde. Boa noite, Chiquinho. Rezo o texto hoje pela minha filha Isabela, que hoje completa 7 anos de vida. Que Maria Santíssima cubra de bênçãos e proteção. Parabéns, Isabela. Que Deus te abençoe, te ilumine. Tá bom? E o bolo, nós vamos comer quando, hein? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Eu falo com quem? Com a dona Antônia Gustavo. Ô, dona Antônia, seja bem-vinda. Que o Senhor Jesus abençoe a senhora, conceda saúde todos aí da família. Amém. E nós vamos rezar o terceiro mistério para quem? Vou rezar pela minha saúde, pela saúde dos meus irmãos, José, a Maria, a Francinha, pelo Chico Faria, pela Rita, pela Terezinha Linhares, pela Maria José, pela comadre Liduína, pelo padre Inácio, pelo meu filho, a Maria, lá no São José, a Meire, e o Vanderlei, meu filho, que Deus abençoe com a saúde dele. Muito bem. Então vamos rezar com muita fé, com muita devoção. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas para o céu, socorrei principalmente os que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Boa Viagem, rogai por nós. Quarto mistério doloroso: Jesus carrega a cruz. E nós vamos rezar pelas nossas irmãs: Samanta Lima Rodrigues, Vaza da Pedra, Sandra Veríssimo de Araújo e Família, Boa Viaginha, Samuel Félix de Oliveira, São Pedro, Samira Vieira Farias e Família, Assentamento Belo Horizonte, Sebastião Pinto Braga, Coab, Sebastião Vieira de Souza, Ipiranga, Silverlândia Linhares, no bairro de Fátima, Silvaneida de Araújo Oliveira e Família, Tourão, Silvia Maria Viana de Almeida, Olho d'Água dos Gomes, Socorro Mota e Família, Alto dos Motas, Terezinha Alves Lopes em Almas, Tereza Alves da Silva e Família, Ponte Nova, Tereza Bezerra Pinto e Família, Maçangana, Terezinha Barbosa Jales e Família, Bairro dos Macaxeiras, Terezinha de Souza Abreu e Família, Rosílio, Monsenhor Tabosa, Terezinha Paz Rodrigues Nunes e Família, Santos Cosme, Tereza Alves de Lima e Boaçu, Tereza Gomes Vieira e Família, Tibiquari, Terezinha Marques Invenção, no Salgado. Alô, boa noite. Caiu. Então nós vamos rezar por todas as pessoas que irão viajar amanhã para Tianguá, a diocese de Quixadá em peso, com a graça de Deus. Vai ser uma festa bonita. Então nós vamos rezar. Tem alguém na linha aí? Alô, boa noite. Boa noite, Chico. Eu falo com quem? É a Carmelita. Oi, Carmelita. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós vamos rezar o quarto mistério para quem, Carmelita? Eu vou rezar pedindo a minha saúde da Brenda, da minha filha, saúde da dona Tereza, da dona Hereza, com a família dela. Pedir a saúde da dona Iracema, da boa viagem com a família. E eu pedi também a saúde da dona Zilda, no alto do moço com a família, da noite na Vila Luzinha. E pedi a saúde do seu apaciado com sua família aqui no abaixo do canto. Vou pedir a saúde na saúde. Então vamos rezar com muita fé, com muita devoção.

Hora do Terço, um programa da Igreja Católica de Boa Viagem. 18 horas e 51 minutos. 18 horas e 51 minutos. Quero apresentar aqui a agenda paroquial. Não está completa não, mas o que eu me lembrei agora no exato momento, né? No dia 18, Cachoeirinha, Santa Missa, às 17 horas. Vaza da Ipueira, às 19 horas, dentro da festa de Senhora Santana. No dia 20, Vista Alegre, às 18 horas. No dia 21, Recreio e Divisão, né? Recreio e Divisão. Recreio às 19 horas e na Divisão às 19 horas. E no dia 22, Ipiranga e Jatobá. Mas ainda vou dar uma olhada na agenda direitinho. Aqui foi que eu estava me lembrando agora e fui fazendo aqui uns rasbiscos. Quero avisar a todos, né, da festa, convidar também de Senhora Santana, que vai começar no dia 17, 6 horas da manhã, com a reza do terço. Nossa Senhora do Carmo, na Vista Alegre, abertura do terço às 18 horas, hasteamento da bandeira e celebração da palavra. Isso no dia 16, no domingo. Também tem a festa da Senhora Santana, né, na comunidade do São José. Comunidade de São José, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. No dia 22, vai começar no dia 22, sábado, portanto, no próximo sábado. Abertura às 18 horas, caminhada luminosa, participação de todo o povo de Deus. No dia 23, domingo, é o primeiro dia do Tríduo, às 18h30, o Terço Mariano, e os convidados Santa Maria e Chique Chique. Dia 24, segunda-feira, o Terço, às 18h30, a participação é Bom Dia 1 e Vazantinha. Dia 25, terça-feira, o terceiro dia do Tríduo, Terço Mariano, participação Domingos da Costa, Extrema e Batedor. Dia 26, dia de Senhora Santana, uma quarta-feira, encerramento às 18h30 com Terço Mariano, às 19h, Santa Missa, participação todo o povo de Deus. Haverá barraca com comidas típicas todas as noites. Leva o dinheiro para comer quentinha lá no, na festa do São José. E o Anafuê, do dia 25 a 28. Dia 25, abertura. Os participantes é Floresta, Prado, Bom Jesus, Vaza do Canto e SCC. Quero avisar os membros, né, da caravana, que nós iremos sair 8 horas da manhã, tá bom? 8 horas da manhã. Tem algumas paróquias aqui já confirmando que vai sair 7, meia, outros 8 horas. E nós vamos sair 8 horas da manhã, se Deus quiser. E no dia 5 de agosto, a posse do bispo aqui em Quixadá. E convidamos aí as pessoas que desejarem ir a participar da posse do bispo, Dom Aurélio. É só me procurar na secretaria da paróquia. Nós temos aí 4 transporte disponíveis. E eu gostaria agora desta terceira música que nós vamos cantar agora, consagrar as nossas famílias, né? Uma consagração à Nossa Senhora. Vamos colocar as nossas famílias, né? Nossas famílias que estão aí desprotegidas, que Nossa Senhora possa colocar seu manto sobre todas as nossas famílias. A Hora do Terço, um programa da Igreja Católica de Boa Viagem. 18 horas e 58 minutos, quero aqui mandar meu abraço ao Francisco de Assis, lá em Fortaleza, que está nos ouvindo e rezando junto conosco. Meu abraço para você e toda a família. E chegamos ao final de mais um programa, A Hora do Terço. Amanhã não, mas segunda-feira estaremos aqui com a graça de Deus. Vocês que ficam, né, não vão para Tianguá, reze por nós, para que nós possamos fazer uma boa viagem. Vamos agora receber a bênção de Deus transmitida pelo nosso parco, que esta bênção recaia sobre todas as nossas famílias. Uma boa noite a todos, fique com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Hoje, vaquejada, amanhã também, até domingo, mas se divirtam, né, se divirtam. Não passe da média, para não ter prejuízo. Que Deus abençoe a todos vocês. No final desta oração do terço, invocamos a bênção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, sobre todos os ouvintes, todas as famílias, todos os animadores de comunidade, nossa paróquia. Invocando esta bênção, que pela intercessão de Nossa Senhora, venha com abundância sobre todos e cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Acabamos de apresentar A Hora do Terço, um programa da Igreja Católica de Boa Viagem. Fique aí, daqui a pouco tem mais músicas. 7 horas. Esta é a sua ZYV 384, Rádio Asa Branca FM 99,5 MHz. A Rádio de Boa Viagem, Ceará. Direção-geral, Helen Assef. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 30 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 40 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 0 segundo. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 30 segundos. Observatório Observatório Nacional. 18 horas, 58 minutos, 40 segundos. Observatório Nacional. 18 horas, 58 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional. 18 horas, 59 minutos, 0 segundo. Observatório Nacional. 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional. 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional. 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 14 de julho de 2023. E vamos ao destaque do dia, renegociação de dívidas. Programa Desenrola Brasil começa segunda-feira. Quem tem débitos em atraso já pode procurar bancos para negociar o pagamento em melhores condições. Gabriela Noronha. Pelo menos 70 milhões de pessoas negativadas poderão renegociar dívidas com o Desenrola Brasil. Esse também será um dos temas da nossa entrevista do dia com a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. Ela vai falar também dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida e do Plano Safra. E também na Voz do Brasil de hoje. Atendimento de saúde onde a população mais precisa. Programa Mais Médicos vira lei. Presidente Lula diz que ele vai levar atendimento digno a rincões e periferias. O dinheiro que se coloca na saúde não pode ser visto como gasto, mas tem que ser visto como investimento. Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A Caixa é o banco público responsável pela operação de diversos programas sociais e políticas do governo federal. Ela vai entrar, por exemplo, nas renegociações de dívidas do Desenrola, programa que começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira. É também a Caixa que executa os financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida, que foi sancionado.